Alô, e aí? Beleza? Segui a sugestão que me deram ontem de ligar a live às 7 para ir notificando as pessoas. Não sei se vamos ver se vai ser uma boa ideia ou não isso aí. Beleza? Deixa eu dar os meus bom dias aqui. Ó, cara, vou te falar, essa matéria aqui é violenta. Essa National Geographic é do caralho, viu? Puta, que revista foda. É foda, eles são muito foda. E sabe o que é a história do National Geographic? Tem uma parada com National Geographic, deixa eu confirmar, National Geographic, essa instituição tem a ver com Charles Darwin. Quer ver? Deixa eu ver. Espirrar aqui, peraí. Peraí. Vê se vazou. Vazou, não. Espirrar aí. É tipo. Ai, é bom espirrar, né? Se tivesse um botão para espirrar, eu apertaria esse botão algumas vezes. Se uma forma voluntária de você acionar o espirro, seria uma coisa que eu buscaria. De vez em quando, espirrada. Mas enfim, eu li algumas vezes que a história da instituição National Geographic é muito conectada com a história da humanidade. Eles criaram para estudar a geografia do planeta, para estudar não a geografia física, mas a geografia social, humana, né? Enfim, a revista deles é muito foda. O canal é muito foda, tudo que eles fazem são foda, né? Eles são um negócio de excelência, né? E essa revista deles é bem foda. Deixa eu. Ai, ai, ai. Olha o frio aqui, tá uma loucura. Puta que pariu. Deixa eu ver aqui. Hora do funga-funga, tcharam, chega papai, chama a polícia, coloca áudio. Ah, tava sem áudio no começo. Galera, espirro, método Gans pra espirrar. É o frio. Ao vivo, Sávio. Grande Sávio, pela primeira vez ao vivo. Quanto tempo, tá mais magro? Sério? Você vê todo dia, Camila? Agora chegou, ó, papai chegou. Estamos cá. Oi, Ramon. Ontem recebi atrasado. Pedro Ítalo. Ficou muito melhor, Murilo. Funcionou 100% a notificação. É eu todo dia. Abre, mano. O espírito não me leva do orgasmo. Interessante, Patrícia. É verdade. Recebi, Ramon, material. Não consegui olhar ainda, mas recebi. Obrigado. Eu tenho uma. Se eu demorar para ver, não. Não se. Não fique chateado, eu tenho uma pilha de pautas. E aí eu. Ao vivo. Tomás, começou cedo, hein? Então essa ideia aí. William Bonner, tá aqui na live, olha ali. William Bonner. Bom dia, Rafael. RC7 Lisley. Massa. Hoje tem uma novidade na plataforma que a gente vai liberar para a turma 7, a ferramenta de networking. Hoje começou mais cedo. Hoje, pessoal, eu vou experimentar isso de. Ah, cara, já sei como é que eu faço para deixar uma mensagem. Que a ideia é ligar às 7 para que a notificação do YouTube vá indo e eu começo às 7h15. Agora eu tive uma ideia que se eu tirar aqui a câmera, vou tirar a câmera. Fica essa imagem minha aí. E essa imagem minha, eu posso trocar por uma tela de espera, talvez. Entendeu? E aí. Beleza. E aí fica aparecendo aqui. Logo mais às 7h15 começamos, sabe? Enfim. Isso é uma solução criativa para driblar o atraso de notificação. Matheus Alcântara fundou a Ampiu e a Comé. O que é Ampiu e a Comé, Bruno? Rosemir, bom dia, Milani. Espirrar com os olhos abertos. Putz, se eu tivesse botão agora de espirrar, eu testava, mas eu vou ficar atento a isso aí. Ratinho, catuá, penoca, é nóis. Você não é melhor assim? Tô em São Paulo, tô em Barueri. Deixar a música tocando, Gustavo. Dá problema quando o vídeo fica gravado, porque o YouTube vê que a música tem direito autoral, enfim, vai dar uma merda. Vamos lá. Hoje eu vou ter que ser pontual na hora de saída, porque estourou uma caneta vermelha na minha mão aqui. Isso aqui é a caneta vermelha que estourou. Enfim. Galera, hoje eu escolhi uma revista, velho, que eu adoro essa revista, é muito louca. E a matéria de capa, The Next Human, Os Próximos Humanos. Subtítulo: Taking Evolution into Our Own Hands. Pegando a evolução nas nossas próprias mãos. A evolução biológica, a evolução, né, da espécie, era uma coisa que pertencia pelo menos à natureza, e a gente apenas era guiado pela evolução. E basicamente, cada vez mais a gente está, e eu não sei se isso é bom ou ruim, está controlando a evolução humana. E que louco. Como qualquer outra espécie, nós somos o produto de milhões de anos de evolução. Agora, nós estamos taking matters into our own hands. Nós estamos taking matters, significa taking, pegando a responsa nas nossas próprias mãos. E a National Geographic é foda porque ela é linda. Ela é muito boa de imagens, de foto, de arte, né? Olha que matéria bonita, né? Começa aqui. Aí aqui é a página normal, beleza. Aí aqui, sabe? Falando das primeiras evoluções. O homem evoluindo a altas latitudes. 2.000 anos atrás. Aí aqui, 8.000 anos. O homem evoluindo aos climas desérticos. Aí, esses resumos do lado, sabe? Eu acho massa, assim. As imagens. Aí, ó. Tecnologia versus seleção natural. Como a tecnologia começa a mudar a seleção natural. A evolução do it yourself, né? Manipulação genética e tal. Enfim, acho do caralho. E aí, vê só, vê que viagem, né? Ele começa a matéria falando uma história. Esses jornalistas adoram começar a matéria com um personagem, né? A mania que eles têm, que eu não sei se isso é um pouco dessa teimosia de dizer que não, storytelling, tem que contar histórias. Aí parece que as pessoas ficam tão obcecadas nisso que toda a matéria eles querem obrigatoriamente começar com: quando eu conheci o ciborgue Neil Harbisson em Barcelona, ele parecia como, sabe? E ok fazer isso, ok, mas não é obrigado a fazer isso para que você esteja usando o poder das histórias. Poder das histórias tem a ver com a curva da matéria, com a curva do assunto, sabe? Como se fosse uma história de um filme, né? O filme tem uma curva que é o que mantém a gente assistindo. Como é que um filme consegue manter a gente engajado por 1 hora e meia? É foda, né? Um filme. Qualquer filme nota 7,5, 8, já consegue nos manter engajado por 1 hora e meia. Como é que ele faz isso? Contando uma história que abre loops, que engaja a gente. E uma matéria, um artigo, uma série como a minha série Habilidades do Futuro. O que é aquela série minha? Um filme. Se juntar aquilo, inclusive, eu quero. A próxima regravação vai ser um documentário padrão Netflix, foda, padrão National Geographic, BBC. Enfim. Aí começa contando a história, deixa eu ver aqui. História narrativa, perfeito, Paulo. Evolução humana ou a percepção humana? Vandir, não diria pergunta, mas eu acho que é evolução. Um guia fala sobre a queda da avaliação do desempenho burocrática e a substituição dela pelo feedback semanal. Legal, assunto bom. Eu preciso encontrar uma revista sobre isso, que eu só posso abordar assuntos que tenho em revistas. Expansão de consciência, podcast de Paim. Quem tá acompanhando o Guncast aí? Quem acompanha meu podcast? Porra. Guncast.com.br, papai. Guncast.com.br, meu podcast. Toda segunda, quarta e sexta tem episódio novo. Toda segunda e quarta é um episódio 100% novo que eu gravo. E toda sexta, como hoje, que é sexta, aí entra no podcast um áudio de alguma parada minha legal, sabe? Tipo, de um vídeo meu, de uma parada, enfim. E aí, tô até vendo aqui os comentários no blog do Guncast, ó. Quem quiser, ó, tem isso aqui, ó. Show. Para acessar o podcast, velho. Para acessar o podcast. Inclusive, uma ideia que rolou, que eu talvez eu implemente, é a ideia de. Ah, velho, eu tenho que implementar isso. O áudio dessas lives. Pegou a minha ideia. Essas lives que eu faço, elas foram gravadas, né? Todas. Então, e se eu pegar. E elas têm meia hora. Claro, tem uma parte que eu fico falando merda, fico. Ah, não sei o quê, a introdução. Bom dia, bom dia, bom dia. Eu diria que tem, assim, uns 15 minutos, 20, que tem uma relevância um pouco maior. Tô pensando não para quem tá ao vivo. Para quem tá ao vivo é legal, mas tô pensando em. Qual é a minha ideia? É criar um novo podcast. Um podcast chamada. Em vez de Guncast, Gun Live. Em que. Todo dia de segunda a sexta. Eu pego o áudio dessas lives que eu faço aqui e jogo no podcast para que. Vamos supor, aqui acaba 7h45. Será que eu conseguiria? 7h45 acabou. O YouTube já gera o vídeo. Né? Como é que extrai o áudio de um vídeo? Deve ser fácil extrair, né? Será que tem algum programa que faz isso rápido? Extrai o áudio desse vídeo e já joga no SoundCloud. E 8 horas já está disponível para quem tiver, sei lá, indo para o trabalho, no carro, no ônibus, no metrô. A partir das 8, você pode ouvir a gravação em áudio da live do dia. Ou no outro dia você pode ouvir, né? De repente, ainda se tiver um tempinho, dá até para cortar um pouco da introdução. Eu passo 5 minutos. E aí, galera, bom dia, fulano, fulano. De repente, isso não interessa muito para quem tá ouvindo gravado. Dá para cortar esse comecinho. O que vocês acham? Uma ideia, né? Esse aqui é o site do Guncast, que tem todos os episódios aqui. Mas a melhor forma de ouvir podcast é baixando o aplicativo de podcast e tal. Faz muito mais sentido, né? Enfim. YouTube Catcher. Acho tudo no SoundCloud, não tá? Não, o Guncast sim. A interação da Luverson. O chat aqui é fundamental, legal, boa. Fica esse sentido o áudio? A intenção da live. Não, mas assim, Luverson, não é deixar de fazer a live. É criar uma opção para quem não consegue ouvir a live. Quem não consegue estar na live ao vivo não tem acesso nenhum a isso. Será que entre não ter acesso nenhum e ter acesso ao áudio gravado é legal? Entendeu? Então é mais uma questão de. Existe um site que você coloca o link do vídeo do YouTube e ele gera um link para baixar. Uau! Video Converter. Como é que é? Vou ver aqui. Guilherme Afonso aqui, babado aqui, como é que é? Online Video Converter. Casado, lindo papai. Muito triste, o áudio deixaria mais feliz. É. Dá pra ouvir na estrada no trânsito, mandei um texto, te festa clicando. Ah, massa, Lisley. Valeu, Lisley, que massa. Quem quer ouvir o Guncast, basta baixar o podcast. Obrigado, Leonardo, podcasts. Extrai áudio no KeepVid. Extract YouTube áudio. Off Liberty Extra. Pô, várias opções aí, né? Tem que encontrar um fluxo. Eu preciso encontrar um fluxo bem otimizado. Bem melhor em podcast do que no YouTube. Porra, legal. Pergunta. Alguém ou algumas pessoas estão dispostas a make this happen? É, eu nem a minha assistente pode ajudar, mas tem alguém que está disposto a. Ou de repente, pode ser cinco pessoas, cada uma ajuda um dia na semana. Não, então sei lá, segunda-feira, Cicrano é responsável. Tô só imaginando agora, tá? Cicrano é responsável, pô. Porque quando acaba essa live, tá lá esse vídeo disponível, aberto no meu YouTube. Tá disponível. Então, eu criaria uma conta no SoundCloud. Quem quisesse se dispor a ajudar colaborativamente nisso aí, teria a senha dessa conta no SoundCloud, desse novo podcast, Gun Live, né? Aninha, minha assistente, podia gerenciar isso aí, assim, ficar organizando. E aí, não sei se eu estou complicando ou facilitando isso acontecer, né? Porque, na verdade, não é complexo, é simples, né? Basicamente seria o quê? Acabou a live, pegar um desses programas aí que a galera falou de. Pegar um desses programas que a galera mesmo falou aí, que tira o áudio. Extrai o áudio do vídeo, vai no SoundCloud, dá upload do áudio, bota o nome e ok, tá pronto, é isso. Não, não... Eu acho que não vale a pena fazer no Guncast, eu acho que vale a pena criar um novo podcast, Gun Live, sabe? Eu não sei se precisa editar, viu, Patrícia? Eu acho que essas coisas a gente pode sempre. Minha mentalidade é sempre testar pequeno, ou seja. Qual é o mais simples? O mais simples é botar na íntegra. Foda-se. Na íntegra, crio um novo podcast. Eu vou pedir para YouTube Catcher. A revista, falta 15 minutos. Ó, galera, quem quiser participar desse projeto, Ana Luiz, arroba Keep Learning School. Eu vou pedir para ela criar essa conta no SoundCloud. Uma pessoa por dia pode ser interessante, né, Pedro? Vou pedir para a Aninha criar essa conta no SoundCloud. Quem que tiver interessado, manda um e-mail para ela. E pela quantidade de pessoas, pode ser uma pessoa por dia. Então, fica distribuindo, fica um trabalho de 20 minutos. Acabou a live na segunda-feira, fulano é responsável. Pega aí. A gente define qual é a melhor forma de extrair esse áudio, sabe qual é o login do SoundCloud, joga o áudio para lá, o podcast existe. Depois a gente evolui para ver se. Beleza, legal. Se faz sentido editar, fazer alguma coisa a mais. E aí criamos o um podcast. Live, bom dia. Diga para a imagem inicial. Ah, Kutchess, que é verdade. Super fácil. Só é. Compartilha a tela. Vou espirrar de olho aberto agora, peraí. Ai, espirrar de olho aberto. Foco, vamos lá. Caralho. É difícil não piscar, pelo menos por. Vamos lá. Eu acho que a Aninha não tá aqui agora. Mas, ó, quem quiser, aninha@keeplearning.school. Semana passada, o dono do SoundCloud falou que a empresa tava falida. Sério? Até ver isso. SoundCloud bankruptcy. It's going bankruptcy. Caralho! Bom saber disso, hein? Já buscar uma alternativa de podcast, de plataforma para guardar os áudios. Putz, que louco, velho. Vamos lá, galera. Caralho, tenho poucos minutos para falar da matéria. Putz, muita coisa para falar. Vou tentar acelerar. Ele começa com a história falando de um cara, Neil Harbisson, que esse cara tem um problema que ele não pode ver cores. Ele não pode ver cores, o cara. Vê que louco. E esse cara. Depois de muitas tentativas de como reverter esse problema, ele encontrou um cirurgião, que ele não fala quem é, que implantou um negócio nele. O cara pegou, implantou uma antena, não sei se é uma antena assim, não tem aqui a imagem, uma antena que consegue perceber, uma câmera, eu acho, né? Ele fala que é antena, mas é tipo uma câmera, que consegue perceber as cores na frente dele, e um microchip implantado na cabeça dele, que converte a frequência das cores em vibrações aqui atrás da cabeça dele, que viram frequências sonoras, tornando o crânio dele uma espécie de terceiro ouvido. E de acordo com as vibrações, ele associa as cores. Então, o jornalista dizendo que ele conseguiu identificar que meu blazer era azul. Um cara que nunca tinha visto as cores na vida, ele continua sem ver. Mas, na verdade, ele consegue perceber a diferença em forma de frequência sonora. E, enfim, esse cara é um ciborgue, né? Você mete uma antena na sua cabeça que obtém informações e traz para o seu cérebro, ele faz ter uma percepção a mais. Agora, o mais interessante é que essa antena dá para ele uma habilidade que nós não temos. Ele olha para uma lâmpada e consegue sentir se as luzes infravermelhas estão ativadas ou não. Ele consegue ver, entre aspas, sentir ultravioleta e infravermelho. Diga aí, velho. Ou seja, ele não apenas igualou a habilidade humana de diferenciar as cores, ele excedeu a habilidade humana e aumentou a percepção dele. Ou seja, ele é um ciborgue, é como Robocop. Robocop, ao ganhar aquelas paradas, ele aumentou sua capacidade, né? Então, isso é um exemplo do que eu falei antes, de nós passando a ter controle sobre a nossa evolução como espécie. Em vez de esperar a evolução biológica fazer o trabalho dela, que é um trabalho lento. Agora, sabe o que é interessante? Que essa história do ciborgue, antena, isso parece meu caralho, coisa de louco. No evento do Goff, eu conheci dois caras que estudam futurismo, não sei o quê, e tem uma startup de realidade virtual que eles implantaram. Thiago Matos também implantou um microchipzinho, um NFC, eu acho, de um código de barra implantado embaixo da pele, simplesinho, mas que permite, sei lá, abrir uma porta baseado na identificação do chip, entendeu? Então, é um MVP de ciborgue, né? O mais interessante é que esse assunto assusta, mas nós já somos ciborgues há muito tempo, muitos de nós. Sabe o quê? A lente de contato. Qual é a diferença? A lente de contato é o quê? É um dispositivo que a gente criou, que a gente acopla ao nosso corpo e que ele resolve uma deficiência de um sentido nosso, visão. Miopia ou estigmatismo, sei lá. É estigmatismo que você não acha estigmatismo. Então, assim, e é engraçado como as coisas, depois de um tempo, viram normal. Hoje em dia, você vê um cara pegando aceita, pera, deixa eu colocar a minha lente. Aí o cara, agora estou vendo bem. Caralho, isso é muito mágico. A gente tornou isso banal, mas isso é muito mágico. Não estou vendo nada, pera aí, rapidinho. Eu não estou vendo nada. Agora eu tô vendo tudo. Sabe? Isso é muito foda, velho. É um negócio simples que virou hoje em dia barato, acessível, mas que resolve uma deficiência da que talvez seja o nosso principal sentido, a visão muito poderosa, né? Então, cada vez mais a tendência, e sem falar do cara que não tem uma perna e bota uma perna. A pergunta, se você não enxerga bem e bota uma lente, você é um ciborgue porque colocou uma lente? Talvez a maioria diga não. Se você bota um chipzinho aqui na pele, pequenininho, para abrir uma porta, você é um ciborgue? Talvez não. Se você bota uma antena para ver as cores, você é um ciborgue? Aí é. Qual é o limiar entre ser ou não? Se você não tem uma perna e bota uma perna mecânica, você é um ciborgue? Se você não tem duas pernas e bota a perna, duas. Se você não tem duas pernas e dois braços e bota os quatro mecânicos, você é um ciborgue? É difícil ver qual é o limite, mas o fato é que cada vez mais nós vamos virar ciborgues. Na verdade, nós já somos, né? Porque isso aqui não tá colado no nosso corpo, mas tá. Tá colado aqui no bolso, né? Daqui a pouco isso aqui tá preso aqui e não tira mais, né? Enfim. Muito louco pensar essas coisas, né? BR Logic, o Eugênio falou. O que é o BR Logic? Fazer download. Marca passo. Perfeito, marca passo. Óculos. Fone Bluetooth no vídeo. Aparelho auditivo também. Thiago Matos fala sobre isso em algum vídeo dele, será? Sobre o chip que ele implantou? RFID. Eu não sei se ele fala isso em algum vídeo. É do capeta. Eu não acho que seja do capeta, não. Ele ouve as cores. Ele ouve as cores. Robocop Man. Ele enxerga no escuro, o cara? Não sei, mas ele fala sobre Night Vision, sobre como possivelmente a gente vai fazer alguma pequena device que permita a visão noturna da gente. Ele explica sobre isso no TED. Quem? Esse cara? Esse cyborg? É, tem um TED dele? Eu quero essa habilidade aí. Eu sigo esse cara no Instagram. Ele é um biohacker. Não vou seguir mais ele. Repete o assunto amanhã. Daltonismo dá pra reverter? Cara, praticamente tudo dá. Não sei se dá ainda, né? Velocidade do espirro. É muita pressão. Se fosse possível fechar os olhos saltariam. Caralho. Não é pra espirrar de olho aberto. Impossível não piscar. O caba que faz esse chip não é ampliação do cérebro. É loucura. É. Toda coisa muito nova, um dia chamada de loucura e outro dia, e aí no futuro vira normal. Camila, a gente que escolhe se a gente quer esperar todo mundo achar normal ou se a gente se abre e não se abrir não significa fazer, mas aceitar, pesquisar, não rejeitar. Ok, interessante. Não quero fazer, mas quero conhecer mais as pessoas que fazem, quero entender mais o que é isso. Ele só enxerga em escala de cinza e criou um sistema para acessar essas cores. Sim. Ele ouve as cores, né? Um filho que nasceu sem a ligação do ouvido com o cérebro implantou um chip. Capta o som e emite sinal. Caralho. Google Glass. Existe um óculos que corrige as cores para daltônicos. Que foda, hein? A tecnologia tem que ser usada de forma inteligente, em prol da qualidade de vida, sim. Será que vamos ter chip para tudo? Bem, essa pergunta da Camila encerra a live de hoje. Eu preciso ir para São Paulo agora. Eu tenho uma reunião na SAP agora. É 7h45. Amanhã tá na manhã, sábado. Então, segunda-feira estamos de volta. Valeu, galera. Quem quiser participar do projeto de transformar os áudios dessa live em um podcast, manda um e-mail para a Aninha, para Ana Luísa. A gente vai. Não sei se amanhã. Quer dizer, hoje é sexta já, né? Próxima semana a gente vai criar esse podcast e a gente, quem se quiser participar desse projeto, vai distribuir o acesso e cada um colabora um dia, sei lá como a gente faz, mas a ideia é que o áudio dessas lives vire um podcast para quem não pôde ouvir, ao vivo poder ouvir no carro, na academia e por aí vai, beleza? Galera, cheiro, cheiro, cheiro. É nóis.